Perspectiva é a saída, existe saída. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a vida, a vida. Vou dizer pra você, que você nunca vai ter paz vivendo da forma errada. Sentado na calçada, não planta e não colhe nada. A perspectiva, zero. Perseverança, zero. Meus manos considero, não é o que eu espero, não é o que eu quero, mas não adianta chorar. Se Deus te deu livre-arbítrio, não sou eu que vou tirar. Você escolhe o melhor, você escolhe o pior. Você decide o que quer, faz o que quer com a sua fé. Já é adulto, isso eu sei, você já cria suas leis. Sabe o que é respeito, sabe o valor que ele tem. Por isso olho no seu olho quando falo com você. Por isso espero atitude quando falo com você. Não quero ser corretor, dos meus motivos só sei eu. Só você sabe dos seus. E dos dois só sabe Deus. E Deus não cria filho pra tomar tapa na cara. Viver dentro da lama, prisioneiro da desgraça. Um vício qualquer, um mano qualquer, uma mina qualquer, de um jeito qualquer, vivendo uma vida qualquer. Deus cria filhos pra lutar e vencer. Acredite, alguém espera muito de você. A paz não é um sonho, Deus não é mentira. Te dá uma nova vida e tua ferida cicatriza. Te mostra a saída, te dá perspectiva. Você só tem 17, cabule, falta na escola. Não trampa, só joga bola, fuma no back e decola. E diz que isso é da hora, a conclusão não é boa. Tua vida vai indo embora, chateia a tua coroa. E pra você o tanto faz, conselho já não quer mais. Não é o mesmo rapaz, não dá ouvido a teus pais. Tua mina tá chateada, você não vê teu pivete. De rolê pela quebrada, só quer saber de balada. Enquanto o moleque cresce, dele você se esquece. O teu caráter padece, a vida não é um teste. Quem diz ser teu amigo, te empurra mais pro buraco. Pra perto do que é pecado, te leva pro lado errado. Mano, você tá ligado, quem é que quer ver teu bem? Quem ora todo dia pra você? Ter o que tem, vencer e ser o que é. Pra não perder a sua fé, crescer e fica de pé. Você sabe como é, Jesus morreu na cruz pra salvar a tua vida. Pra que sua alma um dia não venha a ser perdida. Quem cura tua ferida é quem te livra da maldade. Leia o evangelho e comprove que é verdade. Eu falo pra vocês, uma vez, duas ou três. Tenha fé, não perca a fé, Deus ama vocês. Lito-se daqui, lembre do que eu vou dizer. Acredite, alguém espera muito de você. Acredita, mas não é um sonho, Deus não é mentira. Te dá uma nova vida e tua ferida cicatriza. Te mostra a saída, te dá perspectiva. Acredita, fica firme, duplo impacto, meu mano King. Que agita, cria o clima com a rima que incentiva a vida. Se quero bem, nem me siga. A morte, viva a vida. Existe uma saída positiva, construtiva, tua ferida cicatriza. Você tem alternativa, tem perspectiva. Não deixe que sua alma e vida seja destruída. Se liga aí, cada um diferença da parte. Mas tem maluco aí, que não passa de covarde. Cata uma mina aqui, outra mina ali, faz um pivete com cada uma. Pra depois não assumir. Filho é compromisso, isso aí é molecagem. Abandone prejuízo, é pecado, é trairagem. Malandragem sem vantagem assim não representa. Lutar você não tenta, morri de forma lenta. Pensou, se ligou, vacilou, oh não. Piorou, o crime entrou e ao mal se entregou. Brincando com a vida depois dos 20 e poucos anos. Matando, roubando, drogando, enganando os próprios manos. Poderia ser o craque, mas o craque te devora. Tua mãe chora ao ver a bola e os troféus da tua escola. Tô fora da brincadeira de polícia e ladrão. 3-8 na cintura é loucura, é pura ilusão. Porque a conclusão dos tempos que você matava aula. Reprovação por falta e condenação à tua jaula. Cadê teus manos, teus parceiros, teu dinheiro? Troca ideia de noite com a incerteza e o desespero. Faça jus a Jesus, essa luz que foi pra cruz. Deve esse fim por você e por mim, na fé nos conduz ao caminho certo, se agir pelo bem, pra não agir pelo mal. Assim seja, amém. O que liga é a paz, andar pra trás, aí pro crime. Seja exemplo como Lito, sim. Conta a mesma ideia, segue o King. King. Paz não é um sonho, Deus não é mentira. Te dá uma nova vida e tua ferida cicatriza. Te mostra a saída, te dá perspectiva. Acredita, acredita. Acredita em Deus, moro? É o melhor que você faz. Acredita no amor, na justiça. Acredita na paz. Acredita na escritura, que fala de alguém que nunca errou, nunca pegou. Mas por mim e por você, morreu pregado numa cruz. Acredita na luz, acredita em Jesus. Acredita na vida, acredita no sorriso da criança que você vê na rua. Acredita que a esperança dela pode depender da sua. Acredita que não vale a pena acreditar na maldade. Acredita que o